difícil, felizmente encontrei. Se hoje sou feliz, agradeço a Deus. Ter Jesus comigo foi o que eu sempre quis. Foi tanto tempo perdido, pensando estar com Cristo, mas enfim consegui. Foi tanto tempo perdido, pensando estar com Cristo, mas enfim consegui. Agora posso viver um amor perfeito, respeitar. Coração.